entrada pra subir. Deu entrada pra subir. Deu entrada pra subir. Tá mal pra ter. Uai, como é que eu olho a agonia? Vou conversar, não gostei daquele dia. Fico pensando, seu gato. Minha cabeça, pum, fico pensando em matar um. Ainda te digo mais, pode cuspir, falar de gato. Uma hora vai chegar, vou tá curtindo aqui. Filha da puta, eu trabalhei a vida inteira. Por causa do busão, não vou morrer na beira. Deu entrada pra subir. Fala, prima, tamo aí. Deu entrada pra subir. Tamo aí pra decidir. Olha a agonia. Vou conversar, não gostei daquele dia. Fico pensando, sou gato. Minha